765, prossiga Alfa, reporte antes do ataque do Juliette. Afirmativo, Alfa, reporte antes da Juliette, chegou na 765. Passou 04, este é o controle Salvador. Passou 04, está mantendo 040, desculpa, mantendo a comunidade específica. Pastor 04, acione identificação. Pastor 04, contato radar 53 milhas afastado de Salvador, voe para Bonf, para a chegada Bonf, pista 10.013, desça para 4.000, canto. Para 4.000, chegada Bonf, pastor 04. Charlie, November X-ray control. Control, tudo na tele, na operação. Roger, over, Salvador, level 130, say your estimate to Conde, over. Roger, triple cell in operation, estimate Conde, 1440. Roger, 1440. That's right. Para o táxi com 86 a bordo, 3 horas e 20 do Novia, alternando o Salvador. 1260, autorizado o táxi, à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118, decimal 612, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera da Delta, chama 286, voo na 260. I request flight arrest to Aracaju, please, if possible. Okay, flight direct to Aracaju. Charlie, India. Thank you very much, sir. 3895 Guarulhos, 340, portão 01, na Guajicópia. Aqui na escuta, bom, se houver a possibilidade de estar frente do motor, seguir pela cruz que se encontra o 3895 na área dessa. Ou melhor, a cruz 58. Sim, será coordenado com o Centro Recife e Aguarde. Na escuta, obrigado. Pronto, cópia? 3895, pronto. Outra informação, não foi autorizado pelo Centro Recife o voo pela 358 devido ao horário do notão, ok? Tá, gente, muito obrigado. Então, 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolada pistão no zero, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5177. 3895, está sem autorizado Guarulhos, no nível 340, pelo esqui 50 da coluna 90, com a direita, cabeceira deslocada 1200 metros, na Eugênia 1935577. Correto, no portão 01, no chão pronto para o pushback e acionamento. E vai, potência. Então 3895, só para informação, após a decolagem estará restrita ao nível 100, aguardando liberação do controle. Então 3895, copiou? Ah, 3895 negativo, pode confirmar? Afirmo, após a decolagem estará restrita ao nível 100, aguardando liberação do controle. Positivo, após a decolagem restrita na centena. Luta 3895. Decola 22, controle 119.8. Corrijo, 119.35. 1935, boa. Boa. Tira agora 260 da coluna Pucaracaju. Gol 260, esse é o controle Salvador, está em contato. Radar, vamos subir restrito a princípio na saída Puca ao nível 100, devido ao cruzamento do setor. Do setor nordeste de Salvador agora. Então tem, agora 2-0, a pouco da gajinha. Afirmativo, em breve o senhor vai ter os tráfegos, será liberado o nível de cruzeiro. É isso, obrigado. Direita pro 90, lá pro 90, suba pro 390. Falha de comunicações, ao passar o nível 160, vou ir pra Jango. Direita pro 90, subindo 390. Caso de falha, ao passar o 160, vou a Jango. Ou 260. Sua posição de 12 horas, 12 milhas, eu tenho um tráfego no 130 e um no 150. O senhor já tem retorno do mesmo ticket? Negativo. Pro 90 para evitar o tráfego e liberar sua ascensão ao nível de cruzeiro. Controle Salvador da Mundial, bom dia, o Papa Papa, Índia Alfa Lima, informação Papa. Índia Alfa Lima, Salvador, meu cordial, prossiga. Ponto de áudio descida, senhora, mais 3 minutos para ingresso do terminal. Desça visual e chame em Paripe. O ajuste no 0 no 13. Descendo do visual, chamarei Paripe com 1013 notinhas. 40, passando de vez. Call 08 to Belo Horizonte, flight level 280 at the military way for the particular. Call 08, satellite. Macau 08, clear to Belo Horizonte, flight level 280, via uniform with 58. Departure runway 10, displaced 1,200 meters, after right turn. Goal departure, goes a transition. Salvador approach frequency 119.35, Skok code 5163. Correction, 5167. Salvador Belo Horizonte, Apple Whisky 58, flight level 280, runway 10, Salvador departure Gloria, Salvador control 119.25, called 5167. Macau 08, could you read back the departure and the transition, please? Could you repeat the departure and the transition, please? Departure, Goza. The departure is Goli with Goza transition. Good back. Ah, so departure Goli, Goza transition, Macau 08. Macau 08, the read back is correct at the military rate, we'll come back to start. E chegada a BOF, autorizado 2.000 pés. Afirmativo. Ok, clear to start, coming back red to taxi, Macau 08. Macau 08. Autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Reporte para o táxi 389. Só para informação, está liberada a restrição no nível 100 após a decolagem, está 3895. Passivo liberado a restrição do máximo interno até nível 3406. Baixando para a corretora. Mike Serra Golf, aciona transponder 2222, prossiga visual, tipo de equipamento, número... Mike Serra Golf, é um Serra 1222, está com autonomia de 3 horas, 2 quilômetros. Tipo. Call 08, confirme POB, endurance and the alternative, please. Zero to POB, alternative coffee. And endurance, please. Coffee? your last call? How many times do you fly? Endurance, please. Alter, set 2 hours and 30 minutes. Okay, Pacal 08, understood. Approved taxi via military apron to hotel taxiway. On hotel taxiway, call Salvador Tower 118 dismount 60. Roger, Pacal 08. Charlie, India, India. Salvador Control. Salvador Tower, Pacal 08, hold the point, taxiway hotel. Yeah, go ahead. Roger, radio service terminated, again, taxi Aracaju. Frequência 1203, over. Aracaju, 1203, over, and now position confirmed. Pastor 04, autorizado aproximação. 04. Autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.62, bom voo. Ok, direita na Índia, Alfa, ponto de espera da Delta, 418.63.85, obrigado, até a volta. É afirmativo, o senhor está muito longe de Paripe. Ah, ok, eu estou com a minha carta aqui, mas eu não estou muito familiarizado com a região. Problema não, mantenha a prova, eu vou lhe informar. O senhor está ao norte da ilha de Taparica agora. Grato, senhor. Índia Alfa Lima, voo e visual na proa 1110. Visual na 110 Lima. 08 decolou aos 3 meses, encontrando 119 da sua 8. Azul, Pacal 08, 119.25. 04, Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre. 1186, Pastor 04. 4 para 218, decimal 6, grato, bom dia. Pronto, é código? Sim, ativo, está pronto. Over. 08. 05. Ativo. Aqui, tá no ponto de espera, pronto. João Palima, qual é a sua velocidade indicada agora? Qual a informação, Polima, senhor? A sua velocidade indicada. 1.60 vá, senhor. Ah, ok, 1.60 vá. O Mike Serra Golf, qual é a sua velocidade indicada? 1.65. Gente, navegue com 140 mais. Salvador, bom dia, Azul 4060. Azul 4060, esse é o controle, meu cordial. Via chegada mar e desça para 2000 pés, ajustado no 012. Via mar e 1012, 4060. Todo Papatango da Vendra Lima Alfa. Índio Alfa Lima. Na frente, quanto, senhor? Tá vendo a linha do litoral? Afirmativo. Ok, a sua frente, na linha do litoral, é Paripe. Ah, grato, senhor. Call 08, say your rate of climb, please. Macau 08, control. Go ahead. Say your rate of climb. 2,000 feet per minute. Roger. 2,000 feet. 5 minutes. Roger, thank you. Welcome. João Palima, o senhor já visto o aeroporto? Afirmativo, senhor. Tem condições de voar para a final da pista 17? Afirmativo, condições para 17, senhor. Autorizado, prosseguir. Lima. Salvador, gol 1777, autorização Porto Seguro, bom dia. 1777, Porto Seguro, 320, pronto, cópia. Afirmativo. 1777, autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, transição de Ner. Frequência do controle 119.35, transponder 5404. Corre 1186, solicite instruções para pouso, câmbio. 118.6, Torre Salvador, bom dia, senhor. Bom dia. Charlie, November X-Ray, Salvador Control. Roger. All terminal boundary now. Radar service terminated in contact Aracaju. Control frequency 1203. Go ahead. Roger, thank you. Aracaju, 1203. transmission hit. Sol 04, solo 41 livre, à direita semissolo, 121 decimal 9. Próximo à direita, 121 decimal 9, pastor 04. Pacal 08. Go ahead. Now you are passing level 120, climbing intact. The center, frequency 1288. Go ahead. 1288, Pacal 08. Controle Mike Sierra Golf ingressando Interlagos. Mike Sierra Golf, corredor Interlagos para a rotatória, aguarde transferência. Escuta. 3191 da TAM. Quem está papá para coordenar 3-2-0 para o Galeão? Então 3191, tem um 36 já aprovado, solicita 38? Não, copia. 360. Então 3191 autorizado, Galeão, nível 360, via Eter Zulu 14. Da cola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição Blair. Frequência do controle 119.35, transponder 5407. Azul 4060, a partir de agora, solicitou a RNAV, após ITAP, Serra Vito 366, autorizada aproximação. Após ITAP, voo 366, autorizada aproximação, 4060. Mike Serra Golf, chame a torre, 1186. Serra, obrigado, Serra Golf. A Golf está avistando, próximo à rotatória. Mike Serra Golf autorizado, final do 17, número 2 para pose, informo, tem um tráfego 1,5 para cabeceira 17. Forte 3 milhas, trem de pouso baixado travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf. Positivo, helicóptero até o Limatão, que está mantendo que altitude agora? 500 pés, já. 500 pés, livra a área de Camaçari para Salvador, voa na rotatória, o ajuste 1012, operação visual, aguarde transferência. Olha lá, está a 7 minutos, 12 milhas, eu quero passar, não. Tritão 3895, bom dia. Cordial 3895, está em contato, radar. Confirmado o perfil da EL. Autoriza, da EL? Autorizado. Obrigado. E Alfa Lima, são as 4-5, confirma o pátio. Pátio 5? Edilio Táxi e a Papá, ao estacionário de frequência.